Basquete Sobre Rodas do Brasil, tudo bem com vocês? Finalmente conseguimos ele, o mito, a lenda, o cara que está fazendo o melhor basquete do Brasil, na minha opinião, Benhur Chicorato, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo Diego, satisfação estar conversando com você, obrigado pelas palavras aí da abertura. Pô, não estamos com essa bola toda, vai ser o melhor basquete do Brasil quando a gente na quadra conseguir provar isso, né, para as demais equipes do nosso país. Perfeito. Bom, a gente já estava falando aqui em off, eu e você, e eu elogio e sempre uso o site da Federação Paranaense como referência de um bom trabalho. O trabalho da Federação Paranaense de Basquetebol em Cadeira de Rodas. E eu queria que você falasse da sua história, de como você chegou no basquete cadeira de rodas e como você chegou a ser o presidente da confederação. Beleza, Diego. Veja só, eu sempre fui um atleta mediano de basquetebol e a partir de 1986 eu comecei a trabalhar com o basquete convencional. A partir de então, obviamente, para a sobrevivência de um treinador, há necessidade de que venham os resultados também, senão ele tem uma passagem assim muito apagada na modalidade. E para minha felicidade, já no início da carreira, eu obtive alguns títulos, inicialmente com basquete feminino, depois com basquete masculino. Em 91, 92, eu trabalhei com o basquete profissional, joguei o que na época era a Taça Brasil, e hoje é a Liga Nacional de Basquete Feminino, e depois trabalhei com basquete de base durante muitos anos. Eu tenho um programa de televisão desde 2004. Como é que apareceu o basquetebol em cadeira de rodas na minha vida? O meu patrocinador, um dos patrocinadores do meu programa, é Márcio Paulic, do grupo MM Mercado Móveis, é uma rede de lojas, eles possuem mais de 200 lojas aqui no sul do país. Ele resolveu investir no paradesporto como uma situação de inserção social, inicialmente. E havia um grupo de pessoas que brincavam de basquetebol aqui, na verdade. Eram 6 ou 7 rapazes que brincavam de basquetebol na oportunidade. E como ele era meu patrocinador, obviamente eu dava uma atenção especial para esse pessoal, porque ele deu toda a infraestrutura para a equipe. Comprou cadeiras, bolas, uniformes. E esse time foi montado, foi criado um time dos Tubarões em 2008, mas eu ainda não era treinador. Quando eu vi o pessoal treinar, eu dava meus pitacos, e em 2009 esse Márcio Paulito me chamou, até mesmo a pedido dos próprios atletas, né? Eu já não estava trabalhando mais com basquete convencional, eu parei em 2004, daí voltei em 2013, 2014 com uma equipe profissionais aqui de Ponta Grossa, mas enfim, hoje eu estou só com basquete cadeira de rodas. Em 2009 ele me chamou e falou: Benhur, toque o time dos Tubarões aí. Eu falei: rapaz, eu preciso ganhar dinheiro para fazer isso, eu não posso fazer as coisa só por amor, né? Amor não paga a conta de luz, não paga a conta de água. E eu comecei a trabalhar com a equipe, cara. Comecei a trabalhar com a equipe em 2009, nós não tínhamos nada aqui no Paraná. Existia uma Federação Paranaense de Basquete Cadeira de Rodas que foi criada em 2007, mas ela não era atuante. Comecei a levar pau do monte de gente em Santa Catarina, então eu perdi as contas de quantas vezes eu fui pra lá e saí sem rumo de tanta pancada que a gente levava, né? Disputei um campeonato catarinense, inclusive, e a equipe começou a crescer, né? Nosso time começou a crescer. Em 2013, um grupo de dirigentes aqui do basquete cadeira de rodas do Paraná resolveu fazer uma reunião. O presidente, que Darcy, que estava com as mãos presas para poder fazer alguma coisa, ele abriu espaço para sair da presidência e fizeram uma reunião, uma assembleia, e acabaram colocando o meu nome para presidente. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa crítica, mas quando eu critico, eu também gosto de oferecer as propostas, né? E a partir de 2013 nós começamos aí, né, com o trabalho, né? Nós estamos no terceiro ano de gestão, terceiro campeonato paranaense. Ano passado e retrasado nós tivemos 8 equipes, ano passado 9 times, esse ano 8 equipes também. Uma fórmula de disputa e de despesas assim que vão de encontro ao poder de fogo de cada time, e estamos fazendo o nosso trabalho aí, né? Com muita humildade, ouvindo muito as equipes, mas acima de tudo, Diego, que eu posso falar para você, o grande objetivo de eu ter assumido a federação foi o de que os atletas mudassem a postura deles, os técnicos, os dirigentes, tivessem um trabalho mais organizado, um trabalho mais competitivo, sabe? Eu acho que isso a gente vem conquistando aí ao longo do tempo, e o pessoal tá confiando no trabalho da gente e a gente tá tocando, né? Perfeito. Muito legal. E é um formato de disputa que, de fato, ele, para a realidade do Brasil, ele é mais barato, ele é mais fácil de fazer, porque, ao contrário do Campeonato Paulista, por exemplo, que é o que eu jogo, o campeonato dura o ano todo e é realmente difícil você se organizar, porque sai as datas, mas a gente não sabe se realmente vai ter o campeonato, o jogo, naquele dia. Perfeito. E o formato com etapas e vários jogos dentro dessas etapas é muito legal. Você falou uma... Eu tenho uma pauta, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas quando alguém fala alguma coisa interessante, eu anoto. Ah, eu lembro disso, que eu sou catarinense. Algumas equipes do Paraná já jogaram campeonatos catarinenses. O caminho contrário, vocês pretendem fazer dessa forma? Equipes de Santa Catarina ou mesmo de São Paulo participem do Campeonato Paranaense? Olha, é uma ideia que eu posso estar apresentando em assembleia, ela pode estar sendo estudada. Eu coloquei um pouquinho de restrição inicialmente, Diego, porque o que acontece? Eu sabia e sei da capacidade técnica de cada time, né? Eu considero o Campeonato Paranaense uma competição estadual e eu entendo que ela deveria trabalhar dessa forma. Eu sei que, por exemplo, se hoje eu receber times de São Paulo, dependendo da equipe, eu vou ter um campeão paranaense que não é do Paraná. Ou eu posso ter um campeão paranaense que seja de Santa Catarina. Então, eu entendo que seja uma coisa um pouco estranha. Não sou contrário a esse intercâmbio, mas eu acho que, eu entendo que nós poderíamos, a médio prazo aí, estar fazendo alguma coisa regional com times de Paraná, São Paulo, Santa Catarina, nesse formato do Campeonato Paranaense. Você citou essa situação no formato que você acha bacana, e eu considero assim, para eu ter conseguido fazer um Campeonato Paranaense dessa forma, o primeiro ponto, eu preciso de cidades que verdadeiramente apoiam o basquete em cadeira de rodas. Porque o que acontece? Nós temos 3 etapas classificatórias esse ano no Paraná e uma final. As 4 cidades, Pinhais, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Curitiba, elas, além de darem o alojamento, elas dão a alimentação também para os atletas. O que acontece? A equipe, ela acaba tendo que pagar somente a taxa de participação e ela custeia o transporte dela. Nós não temos um valor alto de anuidade, nem um valor de taxa de participação alto também. Qual é o pensamento nosso? Trabalhar para fazer um campeonato bom, que a cada ano ele tenha um ingrediente que motive e traga qualidade para nós. Então, por exemplo, ano passado nós tínhamos 2 fases classificatórias só e uma fase final. Como eram muitos jogos, eu tinha que fazer 18 jogos no final de semana, nós tivemos que fazer os tempos corridos, 4 quartos de 12, 13 minutos. Então, o campeonato ficava muito atropelado e automaticamente a dinâmica do jogo, do comportamento das equipes também mudava muito. Esse ano, com um aumento em uma etapa, eu estou conseguindo fazer com que as equipes joguem no máximo 3 partidas no final de semana, joguem 2 ou 3 partidas no final de semana, com o tempo absolutamente cronometrado. Eu já falei para você, eu tenho o apoio, a arbitragem nossa, praticamente a metade dela é de Santa Catarina, e aqui eu tenho que agradecer o trabalho do André, que é um árbitro da Confederação Brasileira, o catarinense, está me dando todo o suporte. A gente está conseguindo fazer com o apoio das cidades e com o apoio das pessoas, porque quando eu quis chegar no valor da taxa de participação, as equipes aceitaram. A federação hoje ela não tem um campeonato, tem um campeonato que eu considero um campeonato bacana. Pessoas que fazem o basquete aqui, E eu falei pra elas, num tom até não um tanto quanto depreciativo, que você tem todo o direito de não concordar comigo. É a minha opinião sobre o que eu acho, assim, pelo que eu tô vendo e como as coisas estão sendo conduzidas, tanto em São Paulo, como foram conduzidas em São Paulo, como estão sendo conduzidas por vocês no Paraná. Vocês têm o campeonato, desculpa a redundância, mais bem organizado do Brasil, tem a federação mais bem estruturada até que a de São Paulo, mas pros times do Paraná subirem de nível, tem que acontecer uma coisa que, desculpe a franqueza, mas os times do Paraná têm que roubar os atletas que São Paulo roubou do Nordeste um tempo atrás. Eu entendo. Eu acho que o nível das equipes vai subir aí a partir do momento que houver essa troca, que houver esse intercâmbio e que, assim, é muito legal você formar atletas, é muito legal você ter um elenco, uma equipe totalmente feita e produzida na cidade, mas só isso nacionalmente ou mesmo regionalmente não é suficiente para vencer campeonatos. Eu quero saber o que você acha disso, você concorda, sinta-se o direito de não concordar e se existe um movimento para que isso aconteça. Ou não, não queremos atletas de fora e foda-se vocês. Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu criei um time aqui, hoje eu tenho um atleta de fora, o William da Mota, é um jogador que veio de Campo Grande, ele morou conosco 2 anos e agora nós estamos aí acertando, viabilizando um processo do governo federal, né, a lei de incentivo ao esporte, e vamos ter um apoio de uma empresa muito forte aqui, que vai dar uma estrutura, além daquela que nós já temos com o grupo MN Mercado Móveis e também com a prefeitura, que nos auxilia em algumas situações. A nossa equipe, ela teve uma evolução com a presença do William aqui. Não que ele tenha sido decisivo, porque hoje o maior pontuador do meu time não é ele, mas ele tem uma qualidade, ele é um jogador .2, ele tem uma qualidade de passe muito boa, ele é um ótimo marcador, ele acabou dando uma estrutura de defesa para a nossa equipe muito, muito boa. O que você comentou está corretíssimo. O que a gente entende que hoje é um ponto difícil, Diego, é o seguinte: praticamente não existe time no Paraná que tenha condições de pagar um jogador de fora ou dar uma estrutura para que esse jogador venha morar na sua cidade. Esse é o primeiro fator. O que eu visualizo? Eu, na verdade, enquanto equipe dos Tubarões, eu não estou vislumbrando somente o Campeonato Paranaense. Eu torço para que alguma coisa diferente aconteça no basquete cadeira de rodas do Brasil, para que a gente possa ter esse acesso. Eu vou dizer para você que, em relação à divisão de acesso, o nosso basquete aqui do Paraná, do time dos Tubarões, ele já não está muito distante. Ele está distante. Para você ter uma ideia, eu já ganhei do time de Caxias do Sul, que disputa ou disputou a segunda ou terceira divisão do Brasil. Quando a única vez que eu disputei a divisão de acesso, eu perdi de 5 pontos para o time do Pará e perdi de 4 pontos para o time do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o que me falta hoje é de um time que precisa jogar, ter um intercâmbio mais forte. Isso aí não tem a dúvida. Haja visto o fato de a gente ter colocado mesmo no blog aí, o time dos Tubarões não perde para times do Paraná há 43 jogos. São quase 3 anos de invencibilidade. Mas eu estou um pouquinho quieto esse ano por conta desse processo que está andando com esse patrocinador novo, mas eu quero dar um salto grande no que vem. As outras equipes também têm essa situação. Para você trazer um cara de fora, você tem que oferecer um mínimo de estrutura para ele, que é o que eu vou oferecer para o William aqui a partir de julho e provavelmente para mais um jogador que deve vir ano que vem. Esse ano não adianta eu querer fazer mais nada, sabe? Então eu vejo assim com ótimos olhos o intercâmbio, a colocação de jogadores de outros estados aqui, mas só que hoje o Paraná não é financeiramente um atrativo para o atleta que quer jogar semi ou profissionalmente, você entende? Mas eu concordo com o que você falou, não tenha dúvida. Sim, inclusive eu já tenho até a tática para você trazer os jogadores de fora pro Paraná. Se você quiser, eu te falo em off. Mas só falar que R$500 em São Paulo é uma coisa e R$500 no interior do Paraná é outra, ele precisa entender o próximo passo. É isso que vocês vislumbram, é trazer jogadores de fora, é trazer profissionais de fora, não só jogadores, mas também técnicos, auxiliares, ou mesmo fazer cursos para que o basquetebol do Paraná, não necessariamente os jogadores do Paraná, cresçam, certo? Exatamente. A gente fez isso já no primeiro ano de gestão. A gente fez um curso para treinadores, um curso de árbitros, um curso de classificador funcional e sempre com o apoio das cidades, sabe? Então, não adianta nada você querer fazer, trazer jogadores se você não tiver aqui a estrutura, se não tiver o dinheiro, se você não tiver a consciência, porque até antigamente, até 2012, 2011, a gente promovia pequenos torneios aqui, mas as pessoas tinham, isso as pessoas, eu falo o atleta, o dirigente, o técnico, eles tinham uma visão assim de que isso era um encontro festivo de deficientes físicos, que os caras faziam até churrasquinho com cerveja no alojamento. Então, essa mentalidade a gente está mudando. Tem coisa ainda para melhorar, sabe? Mas eu acredito que o Paraná está se preparando para um grande futuro em termos de basquetebol em cadeiras de rodas. Hoje, nós temos aí 117 atletas participando da competição. Praticamente todos são daqui, vou tirar uns dois ou três. O time de Foz do Iguaçu tem um argentino, nós temos o William de Campo Grande. Eu acho que basicamente aí são dois ou três atletas de fora. Mas o Paraná está se preparando, se tudo der certo, para um grande salto. O que eu digo para você como fórmula de sucesso é, obviamente, a experiência que a gente tem em gestão esportiva, a experiência que a gente tem em competições e o que a gente quer fazer em termos de basquetebol. Então, eu apresentei uma proposta para as equipes, eles receberam muito bem isso. Pelo que eu sinto, graças a Deus, eu gosto de uma confiança e de um prestígio muito grande perante as demais equipes. Isso me auxilia muito, porque eu tenho em cada uma das cidades gente querendo ajudar, não querendo destruir. E daí fica mais fácil o trabalho. Eu não estou fazendo basquetebol em cadeira de rodas para o time de Ponta Grossa, eu estou fazendo para o Paraná. E no entanto é que eu falo, eu estou trabalhando para não perder a invencibilidade tão cedo. Mas a hora que isso acontecer, eu vou achar muito bacana. No entanto é que os meus atletas dos Tubarões hoje acharam essa etapa em Pinhais fantástica, porque você jogando com o tempo cronometrado é uma outra dinâmica de jogo, a gente não faz as coisas atropeladas, nós estamos começando a criar uma consciência de controle do jogo e é uma situação diferente, sabe? Por isso que eu estou dizendo para você, se tudo der certo, o próximo presidente que vem aí daqui a 2 anos, esse cara vai ter uma federação bem estruturada em dia e principalmente com um número de times muito bons, né? Agora eu também acredito que a médio prazo aí esses times, eles devem estar recebendo alguns jogadores, até mesmo se depois em off você me der essa dica aí, eu vou passar essa informação pros caras aí e cada um vê o que quer fazer, sabe? Então o Paraná tá aberto. O Paraná é um grande caminho a ser explorado porque tá todo mundo com vontade de fazer e tá todo mundo muito, muito motivado, sabe? E por isso que hoje a gente conta aí com o segundo campeonato em número de equipes do Brasil, né? Só perdendo para São Paulo. Perde para São Paulo em número de questão de quantidade, mas eu não sei se perderia na qualidade. Eu realmente não fico muito confortável jogando o campeonato paulista. Depois disso, provavelmente eu vou ser expulso do campeonato paulista, que é normal, né? Mas não tem problema. As equipes daí têm de fazer uma equipe chegar na primeira divisão ou mesmo levar elas a um pódio de uma competição fora do Paraná? Veja só, o time dos Tubarões tem disputado uma competição interessante lá na cidade de Dourados. Cara, eu sou doido para ir para esse campeonato, cara. Todo mundo fala muito bem dela. Exato. Esse ano eu acho que por falta de verba acabou sendo cancelado. Eu não sei se o Leandro vai conseguir fazer lá. Mas o que eu digo para você, nós participamos dessa competição, jogamos contra Rio Verde, jogamos contra Presidente Prudente, jogamos contra Dourados, jogamos contra Campo Grande. De 7 edições, o nosso time é tricampeão dessa competição. E tivemos, no ano retrasado ou passado, uma competição muito forte com o Rio Verde, com o Presidente Prudente, sabe? Jogos dificílimos. E a gente já consegue mostrar o nosso basquete numa competição como essa. É muito distante ainda de alguns times de São Paulo, sabe? Eu tô tentando fazer com que os nossos times aqui, pelo menos 4 ou 5 deles, aspirem a alguma coisa. Eu acho que hoje o Fênix de Curitiba é um time que tem um interesse diferente. A Arpia da Fronteira de Foz do Iguaçu vem crescendo. Esse final de semana, o time de Pinhais mostrou evolução também. Assim ou para trás esse ano, para dar um passo legal no ano que vem. Não diria um grande passo, porque as coisas com a gente aconteceram assim, planejadas ao seu tempo, e é por isso que eu digo, tudo que acontece planejado ao seu tempo, ele fica enraizado, não é uma coisa momentânea. Eu tenho certeza, com o meu trabalho, com o apoio do Grupo MM Mercado Móveis, a gente vai deixar um legado, porque eu também não sou eterno. Amanhã ou depois eu vou querer descansar, pescar, fazer outras coisas, né? E alguém vai assumir. Mas a pessoa que assumir vai ter uma responsabilidade grande, porque eu também não estou trabalhando para ser qualquer um. A gente fala da Federação Paranaense e tem uma situação assim, muito interessante no nosso trabalho. Eu sou o presidente, eu sou coordenador técnico, sou assessor de imprensa, fotógrafo e também faço matérias para o meu programa. Daí eu tenho o Nivaldo, que é muito meu vice-presidente, que é muito atuante, ele trabalha dentro do conhecimento dele, ele me dá uma ajuda muito grande. Eu tenho o Dirceu em Foz do Iguaçu, o pessoal do Fênix me dá uma ajuda muito grande. Então, quer dizer, para que as coisas sejam bem divulgadas, você tem que fazer acontecer. Então, o que eu fiz em Pinhais? Eu ficava do lado da mesa da arbitragem, ia, tirava foto, filmava e já ia montando a matéria. E assim que terminava o jogo, eu já postava. Quer dizer, quem acompanha o nosso blog tem condições de saber o que está acontecendo praticamente em tempo real. Eu ainda vou fazer transmissão na íntegra, mas não com filmagem, só escrevendo. Mas é o que eu digo para você, precisa de um dinamismo, precisa ter uma força de vontade. E eu digo pro pessoal, me aproveite, porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum para fazer isso. É que eu gosto é de agitar mesmo, e pelo jeito a coisa tá dando certo, viu, Diego? Aspas aqui se consideram extremamente especialistas, e eu falei para elas que elas conseguem ter uma boa visibilidade, eu não estou conseguindo achar a palavra, mas uma boa cobertura do campeonato com um celular e sem precisar gastar nada com isso. Quer dizer, vai gastar a internet que usar, né? Então, os 50 centavos lá da... Até no telefone da TIM funciona. Ah, mas para ter um site precisa pagar. Não precisa pagar, porque tem várias plataformas de site que são de graça. E aí eu usei vocês, de exemplo. Quando, olha, o site da Federação Paranaense é feito num serviço do Google que é de graça e tem um nível de periodicidade melhor que o seu. Então, não existe uma boa desculpa para não fazer um bom trabalho. Não tenha dúvida. A desculpa do dinheiro? Não é do dinheiro. A desculpa é que a pessoa não é qualificada. A internet é a mesma para todo mundo. Então, a vontade de querer fazer um trabalho. Falando em vontade, você como dirigente, como político, mesmo como técnico, tem uma aspiração maior do que a que você já tem, que já é um brilhante trabalho, mas talvez uma seleção ou fazer parte de um cargo internacional? Em relação ao basquete em cadeira de rodas, as coisas têm acontecido comigo muito ao natural. Eu tenho trabalhado dentro de quadra, tenho trabalhado fora de quadra. Eu tenho consciência de uma situação, eu não posso ficar vivendo somente de amor à modalidade ou de interesse que ela cresça, né? Eu preciso ganhar para isso, porque afinal de contas eu sou um profissional. Mas eu vou dizer para você que eu não tenho medo de desafios. E eu te dou um exemplo bem claro e bem recente da minha vida. Em 2004, eu encerrei minha carreira como técnico de basquete convencional. E a partir de então, eu não estudei, não li nada de basquete. E em 2013, eu fui convidado a cobrir um espaço aqui que existia, que não tinha treinador do time profissional da cidade. E eu aceitei, trabalhei com masculino e feminino. O feminino, nós ganhamos tudo no Paraná aí. O masculino tivemos bons resultados também. É claro que eu sabia que eu estava atrás de outros treinadores, porque afinal de contas eu fiquei fora da quadra, literalmente fora do basquete durante 9 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não tive medo de aceitar o desafio. Encarei e enquanto eu estive trabalhando, porque eu quis sair, eu não aguentava mais tanto trabalho, enquanto eu estive trabalhando eu dei o melhor de mim, dentro das minhas limitações. Com o basquete em cadeira de rodas não tem sido diferente. Se amanhã ou depois eu tiver convite ou alguma coisa nesse sentido, eu estiver bem amparado, estiver seguro para tomar as decisões, eu obviamente não vou ter receio. Eu não encaro qualquer desafio na minha vida, desde que isso me motive, é claro. Vai ser a próxima etapa do Campeonato Paranaense? Voltamos a falar do Campeonato Paranaense. O que que a gente já vai falar dessa que teve agora? Inclusive pode emendar. O que que você espera dela? O que que teve de ponto positivo? E o que que ainda, na sua opinião, como dirigente, precisa ser melhorado? Veja bem, essa etapa que aconteceu na cidade de Pinhais, que pela primeira vez recebeu um evento desse porte, recebeu 8 equipes, ela foi extremamente positiva do ponto de vista de logística, porque local de jogo, refeitório e alojamento funcionaram todos no mesmo lugar. Isso foi muito importante porque você evita de ficar utilizando o transporte, aquela situação toda. Nós só tínhamos a quadra de Pinhais com as dimensões um pouquinho menores e a linha de 3 pontos também um pouco menor. Mas isso ficou muito pequeno diante da situação positiva. Que foi uma vantagem, né, cara? Nossa, não tenha dúvida. Nós tivemos um cerimonial de abertura, acredito eu, com aproximadamente 400 pessoas no ginásio de esportes. E praticamente no estoque. Não, e você veja só, a presença de secretários, vereadores e o prefeito municipal. Aqui na minha terra, que hoje é a capital do basquetebol em cadeira de rodas do Paraná, nunca um prefeito entrou num evento nosso de basquete cadeira de rodas. Isso é uma crítica que eu faço. E, inclusive, na abertura, eu tive a felicidade de conversar com algumas pessoas. Eu falei assim, eu sou apolítico nesse ponto de vista da política. Mas, pô, eu tava numa cidade que o prefeito foi eleito com 90% dos votos. Eu falei, isso não é partido, isso é cara que faz. Então você tem o meu respeito. Quando o cara é unânime assim, dessa forma, tem o meu respeito. Então a cidade de Pinhais foi muito feliz no sediamento da etapa. Nós tivemos a realização de 9 partidas. Pinhais e Guarapuava jogaram 3 jogos e os demais times jogaram 2 cada 1. E vai ser assim. Nós temos mais 2 etapas classificatórias. A segunda etapa acontece entre os dias 21 e 23 de agosto em Foz do Iguaçu. E a terceira etapa entre os dias 25 e 27 de setembro, aqui em Ponta Grossa. Até o final dessa terceira etapa, todos os times terão jogado entre si. Então, cada time fará 7 jogos. Nós vamos ter primeiro a quarto colocados daí, disputando o título da divisão A, e de quinto a oitavo disputando o título da divisão B na cidade de Curitiba, entre os dias 13 e 15 de novembro. Achei muito legal o fato da gente estar jogando com um cronômetro, tudo isso aí foi um tempo de jogo cronometrado, já com algumas ou pelo menos a maior parte das regras novas em vigor também. Então foi extremamente positivo. Eu tô muito feliz, sabe, por todo o trabalho, e eu tenho certeza que as pessoas que estão comigo na federação, as equipes, atletas, também estão, porque nós temos uma administração democrática, onde as equipes ajudam. Obviamente, alguns técnicos, alguns dirigentes não têm o nível de experiência suficiente, mas têm o mais importante, que é boa vontade e honestidade. Isso tem ajudado bastante no nosso trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a todos os times, elogiar a cidade de Pinhais, através aí da pessoa do João Caldas, que foi o cara que correu atrás. Ele fez um vucu-vucu na cidade. Rapaz, na sexta-feira que antecedeu o cerimonial da abertura, tinha carro de som passando no bairro, banners. Olha, foi um negócio assim muito bacana. Infelizmente, eu não sei se Curitiba como é que vai ser, porque nós nunca jogamos lá. Eu não tenho condições de fazer aqui em Ponta Grossa uma logística para receber os atletas com a qualidade que Pinhais fez. Foz do Iguaçu também é muito bom, mas também tem essa situação: alojamento de um lado, quadra e refeitório do outro. Então tem a questão de logística de transporte. Mas olha, pela forma como estão acontecendo as coisas, eu acho que isso fica um pequeno problema diante de tanta coisa boa que está acontecendo, Diego. Perfeito, eu espero poder poder acompanhar uma dessas etapas. Essa de Curitiba, na data, eu acho que eu consigo me organizar se não tiver o Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão, que eu já fiz o compromisso que eu vou participar pela equipe que eu jogo com o São Paulo, né? Eu realmente quero acompanhar essa única etapa final. Você falou sobre, no começo lá do que você falou, sobre transmitir a partida em forma de texto. A minha pergunta é se existe algum plano, se existe alguma movimentação para transmitir as partidas por vídeo, por stream, por YouTube ou mesmo por algum canal de televisão local. Veja só, esse é um trabalho que eu precisaria efetivamente contar com mais uma pessoa. Se eu não fizesse o que eu faço, que é estar assessorando as equipes, estar municiando o blog com as notícias em tempo quase integral, eu, com certeza, eu, Benhur, daria um jeito de transmitir os jogos via internet, porque eu sei que o mecanismo, ele é simples, é fácil, daí a questão de qualidade você vai ajeitando com o tempo. Mas os basqueteiros já tiveram numa etapa nossa, também transmitiram os jogos, mas eu quero fazer, se for fazer, um negócio com qualidade. Para fazer com qualidade, você tem que ter pessoa boa trabalhando. E, então, mas também é uma vontade que a gente tem aí de futuramente estar mostrando para o Brasil, para o mundo, o basquete cadeira de rodas do Paraná. Bom, o pessoal do Paraná estiver ouvindo isso, se souber como fazer, né? Eu já pesquisei sobre isso, eu me considero uma pessoa razoavelmente espertinha no que diz respeito à questão das internet, TV e dos computadores. Para fazer uma transmissão com um nível de qualidade razoável, eu digo razoável, você consegue transmitir grande parte do que está acontecendo na partida, consegue inclusive narrar ela de um jeito... Não diria rudimentar, mas de um jeito aceitável, com um telefone celular, um smartphone, com uma internet de 2 megas. Não é preciso muito para fazer isso. É preciso vontade e uma pessoa que bata no peito e fala: eu vou fazer. Realmente não é difícil de fazer. Eu vejo vários campeonatos, inclusive campeonatos onde o próprio estádio, o próprio ginásio tem internet disponível e não tem essa pessoa para fazer o negócio. Eu também, se tivesse mais tempo, se já não tivesse envolvido com um milhão de coisas além de ter que jogar, eu iria cobrir os jogos e fazer. De novo, só precisa de um telefone celular ou de um computador razoável e da internet para fazer. Se alguém do Paraná quiser fazer, as etapas são bem organizadas. Eu acredito que o Benhur é uma pessoa que é acessível o suficiente para assessorar a pessoa, para colocar ela no lugar certo para fazer isso, e realmente só precisa da vontade de fazer. Não, na verdade nós estamos abertos, sabe, Diego? Nós estamos abertos. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar um profissional para fazer esse trabalho. A federação não tem. A federação sobrevive somente das equipes, das taxas e tudo mais. E as coisas são feitas muito assim na base da boa vontade, né? Eu espero no futuro próximo estar valorizando um profissional para uma assessoria de imprensa, um profissional para transmissão. Daí, de repente, eu vou poder acompanhar até melhor os jogos, né? Porque eu tenho um programa de televisão também, existem muitas matérias dos Tubarões, né, que estão veiculadas no YouTube, até jogos, né? Existe uma forma que se chama na televisão, que é a transmissão tubular. Em 2013, eu tive um auxiliar meu, ele filmou todo o jogo entre os Tubarões e o Fênix no Regional Sul, e daí eu, em casa, eu editei o jogo e fiz a transmissão novamente, só colei o áudio em cima do jogo e ficou uma transmissão. Quer dizer, a gente inventa, né? O Brasil é um país da invenção, quem gosta de fazer inventa bastante, né? Enquanto a gente não tiver dinheiro para fazer a coisa, pagar os profissionais como a gente quer mesmo, a gente vai tentando divulgar da melhor forma possível. Eu tenho tentado abastecer o blog de uma forma positiva para que as equipes criem o hábito de sempre estar acompanhando. Existem órgãos de imprensa da nossa cidade que já têm esse hábito, né, de estar sempre clicando no nosso blog, e acompanham e noticiam também as coisas através das informações que a gente passa do blog. Então eu falo para você, o trabalho está aí, a gente está fazendo, tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que é o que a gente pode fazer hoje. Vamos ver se amanhã depois a gente consegue fazer mais, né, Diego? pessoas que quiserem contactar o Benhu na Federação Paranaense para trocar experiência, para perguntar coisas, ou mesmo para patrocinar vocês, onde que eles te acham? Bem, eu tenho o telefone, né, que é o 42-8803-0003, ou então via e-mail, né, é o meu nome completo, benhurchiconato@yahoo.com.br. O benhurchiconato é um T só. E a gente está à disposição, trocar experiências, fazer parcerias, tudo que vier agregar, somar o nosso trabalho, engrandecer o basquete de cadeira de rodas, a gente tem que escutar, a gente tem que dar oportunidade para o erro. Eu vejo muitos dirigentes, às vezes muitas entidades, administrando de uma forma a não dar espaço, não dar margem para o erro. Eu acho que as coisas só funcionam quando você dá a cara para bater e erra. Então eu sou uma pessoa aberta a novas tentativas. Isso tem me dado um grau de experiência muito legal e tem feito com que a administração aí esteja sendo bem clara. E pelo que eu vejo, pelo menos salvo se de repente alguém não fala mal de mim pelas costas, o que não seria novidade, porque o ser humano é assim, né? Eu acho que a gente está atingindo aí a contento a expectativa dos times que são filiados à federação e participam do nosso campeonato. Perfeito. Quer mandar mais alguma mensagem para sua turma aí ou para quem venha a ouvir a gente? Cara, o trabalho que você está fazendo aí é interessantíssimo. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar e falar bastante sobre o nosso trabalho, sabe? Eu fico lisonjeado com isso. Esse é um dos reconhecimentos, é algo que o dinheiro não paga, e eu também sempre fui movido muito a esse respeito que as pessoas têm por nosso trabalho, sabe? E eu quero aproveitar a oportunidade. Primeiro, agradecer você, Diego, pela oportunidade de falar. Segundo, enaltecer as pessoas que estão fazendo basquete de cadeira de rodas do Paraná, aquelas pessoas que estão mais próximas ou distantes me auxiliando nesse trabalho, que não é um trabalho fácil, que eu tenho uma expectativa muito grande que em médio e longo prazo a gente possa estar colhendo aí grandes frutos, né? E eu conto com o pessoal do Paraná. Estamos abertos sempre a novas experiências, tudo pelo engrandecimento do esporte. Tem um dos seus atletas, eu não sei se ele ainda é seu atleta, mas eu conheço ele há pelo menos uns 10 anos. É uma pessoa muito bacana, que inclusive queremos entrevistar aqui no Entrevistando Atletas, que é o Noel, e eu me recuso a tentar falar o sobrenome dele. Costioresco. E mandar um abraço para ele também, ele é uma pessoa bem bacana, eu quero ter ele por aqui. E, bom, expressobsr.com.br, expressobsr@gmail.com. Nos vemos na próxima semana. Benhur, volte sempre que quiser, o espaço é seu. Sempre que precisar divulgar alguma coisa, sempre quiser falar com alguém, sempre quiser xingar alguém também. Inclusive, esse negócio de xingar é uma coisa que eu tô tentando me policiar. Eu acredito que o basquetebol é... O basquete sobre rodas é feito por pessoas que querem fazer dele um lugar melhor. Então, nós decidimos aqui no blog que vamos parar de tentar cobrar das pessoas que não estão fazendo e tentar mostrar pessoas que estão fazendo alguma coisa boa, de fato, construtiva e que vai deixar um legado e que de fato é bacana e que de fato é bom pro atleta. Vocês da Federação Paranaense fazem um brilhante trabalho, você principalmente. O espaço é seu, volte sempre que quiser e obrigado por se esforçar para conversar com a gente. Beleza, Diego, eu que agradeço. Só para acrescentar aí as informações, o Noel é o precursor do basquete cadeira de rodas em Ponta Grossa. Foi com ele que começou, na época que ele era presidente da APDF, Associação Ponta Grossense dos Deficientes Físicos. Depois acabou entregando em minhas mãos. Hoje o basquete cadeira de rodas não tem vínculo mais com essa entidade por uma série de problemas que aconteceram em nível de presidência. O que eu falo para você é o seguinte: você estava se policiando aí de resolver as coisas, às vezes, nos trancos. Eu acredito em diplomacia, mas até mesmo a diplomacia, ela tem um limite. Quando esse limite é extrapolado, daí a gente tem que bater boca mesmo, tem que falar, mas sempre com a resposta e sempre com a proposta. Esse que eu acredito que seja o grande caminho para se gerenciar bem o esporte. Faça as críticas, mas apresente as propostas, evite bater boca, que eu acho que daí a coisa se transforma em crescimento. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado.